critério. Ali. 746, na minha escuta Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 746. Guarde. IP, Cleto, takeoff, runway 10, 100 degrees, 8 knots. Vai voar de par, será restrito ao 330, aceito? Aceito. Restrito então a partir de agora ao 330 na prova de par, então 3226. 330 de par, 3226 graus. Correto, reporte pronto. Autorização, gol 1994 para Maceió. 1994, escute a Charlie, aguarde cópia. Está sendo a Charlie, gol 1994. 45, saudou Department Frequency 119.8. We'll call departure frequency on 119 at decimal 8. Have a good night, sir. 35317. Web 6746, vai manter-se antes da Juliette, aguardando a liberação do portão 2. Mantenha-se antes da Juliette, guardando 2, 6746. Então 3226, chame Recife 12685, altando 2545. 2845, 2546, 3226 graus. Salvador Departure 35317, good evening. 35317, where the contact on the bottom climb maintain 380 on Momo departure. Still climb and maintain 380 on Momo departure 35317. Eu podia confirmar a gentileza pro 994 a saída para Maceió? Saída Puca. Puca, manhã. E a transição? Aracaju. Obrigado. 20, pouso autorizado na 10, 1014, um ajuste, 080, 10 notas. E depois na 10, na 352A. Flip 5317, climb your restrict to flight level 320. We'll climb restricted to 320, 35317. Patrona 78, desça para 2000, comunicatório. É 746, prossiga, Juliette, portão 7. Juliette pro 76, 746. Alfa, antes da Juliette, 352 já. Bom, pronto para 4, nave 98, decolagem 10, esquerda, saída Pucaracaju, controle 198, transponder 5452. Autorizado 350 na Uperu 8, decola da 10, primeira curva à esquerda, Puta Aracaju, 198, transponda 5452, ou na 994. Na 994, correto, reporte pronto. Reporta pronto, na 994. Manda Juliette, tá 3520. Porta 11, 3520. Segue até o 11, tá 3520. TP 5317, call now, receive center frequency 12685, backup 12545. 5317, we'll call receive center on 12685, backup 2545, have a good day, sir. You too. Depois táxi 606. Cuide de fome, Oscar Papai, não é nosso? Estabilizado, localizador, visual, salvador, azul, 4178. 4178, chame torre, 1895. Boa noite, 995, azul, 4178, boa noite. Salvador, boa noite, azul 4178, 6 milhas, estamos vendo. Azul, boa, tudo autorizado na 10. Boa, centena com 10. Pouso, pista no 0, azul 4178. Douro, 13170, boa noite, cruzo 2101950, informação Charlie. 3170, boa noite, aciona a identificação, desça para 12 mil pés, altímetro 1014, 9094, chegada mais. 2 mil pés, 1014, pode voar duna? Tá. E tá, se graça, 3170, 2 mil pés. Para 3 mil pés com 1.012, chega de mais. 3.000 e? 1.004. Só uma dúvida, esse procedimento de troca de bebida está sendo normal aqui na área? Faz algum tempo que está sendo as aeronaves procedentes do setor WISC aí estão se aproximando por Judas, ponto de interesse de Judas. 417800, a minha escuta Alfa, reportando da Juliette. A sua escuta Alfa, reportando da Juliette, 4178. Salvador é o Gol 1606, com 98 a bordo, autonomia de 0419, alterna Fortaleza, pronto para o DAC. Meia Índia Alfa, 1014 ajustes, 295 atmosfera. Salvador, Gol 1606. 606, via Índia Alfa, 1895 atmosfera. Gente, Índia Alfa, pode ser a 1198. Obrigado. Paulo Salvador, voo 1994 para pushback e acionamento, posição 6. Autorizado, meia dúzia, reporte táxi. Reporte táxi, gol 520, mantém escuta 1895, aguardando cópia. 1895, poderia só adiantar nossa saída para a gente ver? Qual o destino? É Aracaju, senhor. Centena 89. Autorizado a alinhar e decolar o voo 9600. Cruz Azul 4178 para ingresso de leste. O Azul agiliza e via Índia até Uno. Confirmado então, vai via Índia para o portão Uno. Afirma. E agilizando lá 4178. Pra eu ver? E a Juliette Alfa, 1014, 1895, com a espera. controle, 606? 198-0518. 198, vai chamar, obrigado. Pata Lima, Telma 0. 3520, pronto para cópia? Tuca, Sobol 390, está em contato, radar. Tuca de Paz 390, gol na 606. Paulo, gol 1994 para o táxi 77 a bordo, 2:19, alternando táxi Salvador. 77 POB, Juliette Alfa, 1895, quanto espera, bom gol. Juliette Alfa, quanto espera, 1895, gol na 994. Paulo, bom dia, o gol 1896, atendimento, minha autorização, João Pessoa. 896, aguardo coordenação, João Pessoa. Colagem 090 com 8. Torre Salvador, o T3170, boa noite, final de 4 milhas. 3170, boa, pouso autorizado, 90, centena, meia dúzia. Livre pouso, pistão no 0, 3170. Usado João Pessoa, 370, via Prisc 58, decolo no 0, esquerda, saída Pucaracaju. Controle 198, torre 1895, transponder 5454. autorizado 370 para João Pessoa, decola da 10, curva esquerda, saída Pancaraçu, apenas 58, controle 198, transponder 54, gol 1890. 1896, correto, reparte pronto. Pancará 1896. Após a passagem do trato na final, o gol 994 pode alinhar de 7? Pode trato na curta ali, mantém. Ali mantém, gol 994.